Matei mais dragões que Alice, punho cerrado. Disse tamo informação, erguendo o império, superação. Tipo a Chimamanda, trago informação. Lindas flores do gueto, sou flor do gueto. Estrelado meu show, ei. Triunfo pra nós, vivo o povo preto. A rua é nós, então segue o flow. Papo de progresso, levante e grito. A voa, nossa voz ecoa. Taco fogo nas faixas, faixa preta. Sou preta, sou gueto, sou rap força. Disseram que eu não deveria sonhar. Sonhei alto que nem Maya Angelou. Sou pássaro livre, tô pra cantar. Mulher do fim do mundo, eu sigo e vou. Como diz minha mano Altini, se eu for pra essas minas, um espelho eu venci. Eu vim de lá, onde o céu não limite a coragem. Impulso pra prosperar. Fiz o impossível de onde eu vim. Trago cura pro que já me fez sangrar. Meu super-herói foi a música, me deu asas, asas. Poesia, a voar. Onde o céu não limite a coragem, impulso pra prosperar. Fiz o impossível de onde eu vim. Trago cura pro que já me fez sangrar. Meu super-herói foi a música, me deu asas, asas. Poesia, a voar. É tipo rapel, cê morre e se perde a linha. Tirando o lazer, até se o véu se avizinha. Sem topete gel, chavão fiel das casinhas. Prazer andorinha que fez o verão sozinha. Monge beneditino, ora e trabalha. Esses meninos, ora e trabalha. No tempo da seca, aramo com a unha, regamo com a lágrima, plantas migalha. Eu não jogo amistoso, meu bem. Sou afro, zen, eles a frozen. Seu herói covarde, transpira a maldade. Eu explano a verdade, Snowden. Nemo que tu não concorde, rasga o céu tipo um concorde, fi. Não sou do movimento aqui, não, eu sou um movimento em si. Pô no sample que redefina a história, história, toma o tempo, bora. 100% nova aurora, tem quantos MC que traz amanhã, agora, Só quem passou fome pra chegar nesse apetite, vim salvando tipo Tite. Presidentes me citam, sério, cês acham que eu vim pelos hits? Instalando tipo rebite, no final do skit é certeza. Meu corre é tipo estria, sem maturidade não se vê beleza, mano. Copo pra cima, confirma. É estilo motor, é estilo um sarau. Estilo quintal, capiva. Deixa as meninas vir de batom carmim. Fina brisa, meu astral. O bateu gosta assim. Fique um luau. Cores neon, tons de marrom. Você pensou? Chapei. Meu bonde, com os moletons. Somos de longe. Eu sei qual o preço da paixão. De tocar multidão com uma rima. Tipo, eu que odeio avião. Mas vamos ver as nuvens por cima então. Sente o clima. Voada, eu e meus camaradas. I love nós, man. I love quebrada. Já fomos piada. Hoje somos risada. Essa rua é trincheira. Desfilei na calçada. Sem jogar toalha. Eu vim das batalhas de flow, flow, flow. Calente esperta. De asas abertas. Vou, vou, vou. Horizonte no qual só meu sonho já tocou. Da família não brinca igual tirói. Tipo monge budista, o silêncio é uma prece. Monte de terrorista, cuidado, que nós faz gol calado. Tipo Messi, show businessman, que é chuva de Mac. Desde o tempo do PEC, do 100% black. Dinamite, aleleque, trampo pesado. Alma leve de quem cobra, mas não deve. Ligo a rua, diese, tuxo grave, puxa greve. Sou do groove, mas não tô pra baixo. Dispenso transgênico, conteúdo orgânico. Cato a fruta do carro. Mas stage que back, mano. Um garfo no black, mano. Estourando em Quebec, mano. Com vinho no deck, mano. Se afastando do bem, bem, bem, bem, bem, bem. Aumentando o volume do Jorge, bem, bem, bem, bem. Levei minha cota de bandeja. Hoje eles me servem banquete, tipo Rashid. Que assim seja, pra solidão, deixei meu bilhete. Levei minha cota de bandeja. Hoje eles me servem banquete. Voando, tipo Aladdin. Nem tenta puxar meu tapete. Meu plano de voo livre. Por onde vou, sendo que sou, crio meu flow livre. Parto do chão pro céu na missão e sinto-me tão livre. Sigo ganhando altitude, vejo-me acima das nuvens. Agradeci sempre que pude, pelo dom de ver o mundo além do meu quarteirão. Ter a chance que muitos não terão, ser a chave pros que me escutarão, abrir mente dos que me entenderão. Turbulência lapida o piloto, pra chegar não é só por talento. Pra que alguns se sentissem no topo, alguém tinha que ser fundamento, então fui. Quem costuma vir de onde eu sou, não é de ficar de conversinha. 90 mal a crise nós passou, o seu vocabulário se pá nem tinha. Meus amigos foram meus professor. Oh, bem cago na rinha, sempre maloqueiro e nunca popperão. Popperdinha, fui pra rua. É onde os meninos se tornam reis, na rua. É lá que eu vi o corre que a lab fez, na rua. É onde a vida é dura, quando vem a viatura, derrubando uma feiura, praticando a ditadura. Vou de corte na costura e através dessa cultura eu vou andando bem tranquilo, fazendo rima de quilo, mostrando o meu estilo, aqui não fecha um irmão, é tipo aquilo, todos MC vacilo, pode ir pra que eu aniquilo, tipo Zick Ricky. E ó como nós chegou, você não esperava que eu, meus camaradas chegassem dessa pancada, fazendo e causando uma bololô. Filho do rei de quê? Nasci pra matar o pássaro da morte. 14 bis sem lactar, Santos do Monte. De rima forte, eu não nasci pra ser escara igual Dedé Santana. Que era a flor mais linda, Raíssa Santana. Lab fantasma, sonho em conjunto, muito mais que o prédio aqui de Santana. Eu nem sei me vestir direito, minha maior beleza é minha caneta Bic. Será que eles notaram que eu sou man de fé? Por isso me chamaram para o Fashion Week. Eu tenho rock na veia igual Leandro no nome. Ei, espírito Chuck Berry, hip hop é peita do Ridge MC. Então pra vestir conheça Mary Mary. Pra quem vem da terra do Zilão, tipo Gru, nossas chances são mínimo. Coruja é granada na lâmpada mágica. Vou travar o repetindo, sonhador tipo Marcus Garvey. Tipo cartilha, caminho suave. Seria estranho o tema ser a voar. Se pra rimar não chamasse uma ave, que meu brilho alcance as nuvens, sem tirar meus pés do chão. E se acaso notar relâmpago, sou eu andando de avião. Se já ouviu facção, cê sabe o que virou menino do morro. Eu só aposta mais alto que MC da fez, desde pra quem já mordeu um cachorro. Voa, voa, voa, voa. Voa, voa, voa.